nossa participação então aqui diretamente da Ponte Ercílio Deck, nesse momento da mudança de equipamentos aqui da bomba flutuante do Samai de Gaspar. O processo já está bem adiantado e eu quero conversar com o diretor-presidente do Samai, José Hilário Melato. Inicialmente, Melato, por que da necessidade da troca dessa bomba flutuante? Existe a necessidade sempre da manutenção. Então, era uma bomba flutuante que já estava prevista a manutenção dela de julho até o mês de dezembro. E constatamos que apresentou alguns ruídos diferentes da sua normalidade. Então, para evitar um desabastecimento maior na nossa cidade, por orientação do nosso prefeito Kleber, nós já estamos fazendo a substituição, ou seja, fazendo essa mudança para fazer justamente a manutenção nessa bomba, e temos outro equipamento que já foi feita a manutenção, que já foi trocado também. Vamos fazer esse reparo nessa bomba e estamos substituindo, né? Como você falou, a operação já está bastante adiantada, estamos querendo criar o mínimo de transtorno possível a todos os consumidores da nossa cidade. Então, dessa forma, vamos fazer esse trabalho de substituição para que a gente possa dar aí a tranquilidade do abastecimento já em pleno até meio-dia. Presidente, já após essa bomba ser retirada, já vai para o Samai para fazer toda essa manutenção para ter como reserva? É, exatamente. Esse é o procedimento normal e técnico. Essa bomba retirada já vai para o Samai. Nós já temos uma empresa especializada que faz justamente todas essas manutenções. E ela vai para manutenção e fica pronta para daqui a pouco, por qualquer outra eventualidade que possa acontecer. Mas a cada ano nós fizemos aí a substituição para fazer a rotatividade entre as bombas para estar em pleno funcionamento. Quando houver a necessidade de fazer uma troca emergencial, como nós estamos fazendo essa aqui, já está apta para fazer esse trabalho. Bem, a necessidade da interdição da ponte é porque existe um guindaste de todo tamanho que fez a retirada da bomba que estava com defeito e já colocou essa bomba, já está sendo aqui às margens do rio Itajaí Açu, instalada pelos técnicos do Samai. Esse é um equipamento que se faz necessário, né? Por uma questão, nós estamos trabalhando com equipamento energizado, nós estamos trabalhando com água, trabalhando com pessoas, com técnicos. Se faz necessário um equipamento dessa natureza, principalmente por uma questão de segurança de toda a comunidade, as pessoas que transitam a pé na ponte, as pessoas que estão fazendo esse trabalho de substituição. Então existe um cuidado todo da parte do Samai, dos nossos técnicos, para que a gente possa dar aí a tranquilidade e condições necessárias para que esses técnicos possam fazer o trabalho com segurança, evitando aí daqui a pouco alguma situação anormal e um desastre maior que possa vir a acontecer. Existe também a colaboração dos agentes de trânsito, da margem direita e também aqui na margem esquerda, para orientar o trânsito, que muitas pessoas às vezes não acompanharam a imprensa e não sabiam desse trabalho. Existe aí a colaboração, compreensão de todo o DITRAN, dos agentes de trânsito que estão fazendo esse trabalho. O prefeito pediu que a gente fizesse esse trabalho com segurança, com tranquilidade. É isso que nós estamos fazendo, né? Para que a gente possa restabelecer o abastecimento na cidade o mais rápido possível. Essa bomba flutuante, a ETA 1, a estação de tratamento, ela abastece em torno de 70% da nossa cidade. Então é um trabalho que nós temos que fazer com agilidade, com rapidez, com tranquilidade, com segurança e também para que a gente possa dar aí a tranquilidade na captação, no tratamento e no reabastecimento. Melato, a previsão era para iniciar às 8 horas e foi antecipada. Por quê? Porque nós queríamos fazer esse trabalho durante a noite e programamos para as 8 horas, mas nós conseguimos aí, graças a Deus, antecipar todos os equipamentos, né, para que a gente possa fazer essa substituição com a maior rapidez possível. Essa locação também desse guindaste também não é fácil de conseguir, porque essa empresa, ela tem uma demanda muito grande. Ela tem uma demanda grande e ela já tem uma atividade programada para a cidade de Blumenau aproximadamente às 10 horas. Então nós tivemos a necessidade de fazer essa antecipação para que a gente pudesse liberar em seguida já esse equipamento, para que a gente pudesse dar a tranquilidade aos nossos consumidores. Esse equipamento é um equipamento que vem para a cidade com programação antecipada, mas nós tivemos um problema detectado pelos nossos técnicos, que poderia a qualquer momento essa bomba ter aí uma falha mais grave. Então por isso que a gente fez. E pedimos aí a compreensão de todas as pessoas da nossa cidade, os moradores, as pessoas que transitam na nossa cidade nesse período, né? Para que tenha a compreensão, porque é uma causa maior do que a gente está imaginando, que é o abastecimento da cidade. E o prefeito Kleber tem orientado para que a gente não deixa de abastecer a cidade, não deixa de atender as nossas metas e as nossas necessidades, e principalmente a necessidade necessidade da nossa cidade, que é no abastecimento de água, que essa bomba flutuante e a estação de tratamento, ela abastece a cidade em torno de 70%. Presidente, pela sua experiência, não tendo nenhum imprevisto, quando termina esse trabalho? Esse trabalho vai terminar aí em torno de 9 horas, acredito eu. Já vamos religar a bomba, vamos ver se todas as questões técnicas e elétricas estão a contento. E já em seguida nós vamos colocar a funcionar, já vamos fazer a captação para ver se ao meio-dia, próximo ao meio-dia ou até antes do meio-dia, a gente já começa a fazer a distribuição normalmente. Só para terminar aqui, eu até conversando com o Melato sobre uma necessidade, que o Samai já tem projeto de estudos quanto a um gerador próprio aqui nesse espaço, Melato, porque é uma necessidade, principalmente quando falta energia elétrica aqui nessa região aqui da cidade. Jean, nós estamos desenvolvendo um projeto nesse local onde nós estamos aqui falando com a Rádio Sentinela, para que a gente possa criar um espaço maior. Existem conversações aí com os proprietários dos terrenos, para que a gente faça aí uma permuta, uma aquisição. O prefeito Kleber está tratando especialmente e cuidando pessoalmente desse assunto, para que a gente possa fazer uma construção, termos um gerador, termos condições mais adequadas para que a gente possa ter condições de guardar todos esses nossos equipamentos. Obrigado, Melato. Então, essa é a informação, Júlio. Por volta das 9 horas, se tudo transcorrer da forma como está programado, o trânsito vai ser liberado e vamos novamente estar com a bomba flutuante funcionando aqui na ETA 1 do Samai de Gaspar. Para a Rádio Sentinela, diretamente da Ponte Ercílio Deque, no centro da cidade, o repórter Jean Carlos.